visão. Não tenho nada a ver, doutor, não tô endividado. Talvez me passo por ser mais um favelado. Perguntam se eu faço parte aqui só desse mundo. Me olham, falam que sou mais um vagabundo. Da sua, se ela vem em disparada, o que eu posso fazer? Tô arriscado, talvez até morrer. Eu não quero sofrer e nem ser condenado. Apenas por ser mais um favelado, eu não tô nem aí se ela não me dá respeito. Doutor, vê direito. Foi ela. Foi ela.